Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Hoje, último dia do mês de setembro, dia 30 de setembro, faltam apenas cinco dias para as eleições. Tá? Está na sua mão dizer se você quer que fica do jeito que está, se você quer que muda. Você que decide, você que escolhe. Tá? Agora é o seguinte, a gente vota e depois arca com as consequências do seu voto. Se for bom, parabéns para nós. Se for ruim, o que a gente pode fazer? Escolhemos errado, né? Então você presta atenção, você tem 5 dias ainda para acompanhar os candidatos, ver o passado do candidato. Só reitero um pedido. Ficha suja não, pelo amor de Deus. A lei da ficha limpa tirou mais de 10 mil políticos sujos dessas eleições. Mas ainda tem aqui um aqui, outro ali, que ainda consegue, à custa de muito dinheiro com advogado, se manter na disputa, né? Cuidado, não deixa essas fichas sujas aí pra frente, não, que vai ser muito ruim pra nós, viu? Se um caboclo desse voltar pro governo, aí é que ele vai meter a mão com gosto de gás mesmo, né? A discoteca do Cleitão recebe pela primeira vez Luiz Henrique e Léo. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre, o saudoso Emílio Santiago. A frase irretocável de Marta Miller. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 75. A dica, vou te ensinar a fazer pão de mandioca, você sabe? Vai aprender hoje, tá bom? Você lembra desta? A Eli Camargo vai recordar um dos clássicos da música sertaneja do Brasil, inclusive eu canto em um dos meus shows, né? Eu começo trazendo aí, Antônio Vitor Saiu da Minha Vida. Saiu da minha vida de forma tão doída, sem dar explicações e nem levou em conta que a dor seria tanta. Adeus às ilusões e tudo dava certo. Estava sempre perto, meu anjo guardião. Corremos pelos campos, plantamos nossos sonhos, colhemos solidão. Saiu da minha vida e ainda não sei. Guardião. saiu da minha vida e ainda não sei porquê. Te vejo nas estrelas, no azul do firmamento, minha vida, meus momentos estão órfãos de você. Você é luz que brilha, Deus te faça sempre assim. Enxugue a minha lágrima de onde quer que esteja. Me ilumina, me proteja, por favor, olhe pra mim. Saiu da minha vida. O grande poeta e cantor goiano Antônio Vitor, Saiu da Minha Vida, essa é exclusiva, só tem no programa Cleiton Aguiar. Um abraço para o Franco Nero, de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook. Ô Franco, seja muito bem-vindo. Um abraço para os nossos ouvintes do estado do Mato Grosso, muitas emissoras transmitem o nosso programa lá no estado do Mato Grosso, né? Os meus amigos de Paulo e Paulino, Eu e a Lua. Calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão. Pensamento a mais de mil por hora, saudade devora o meu coração. Feito louco andando pelas ruas, lá do céu a lua me acompanhar. Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar. Sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar. Oh, lua, essa paixão é minha vida. Antes de raiar o dia, me traga o dia onde ela está. Antes de raiar o dia, me traga o dia onde ela está. Por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem. Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém. O que fazer dessa agonia que maltrata e judia, me deixando assim? Ó lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim. Sem ela e a saudade dela pode me matar. Oh, lua, essa paixão é minha vida. Antes de raiar o dia, me traga ou me guia onde ela está. Antes de raiar o dia, me traga ou me guia onde ela está. De Paulo e Paulino, Eu e a Lua, para o Washington Luiz, de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Washington, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Essa aqui, a maioria das pessoas sequer ouviu falar dessa dupla, mas foi aqui que tudo começou. Uma das duplas do início da música sertaneja, da música caipira do Brasil, né? Uma das mais importantes duplas, isso aqui eu estou falando, é da década de 20, 30, tem muito tempo, viu? Raul Torres e Florêncio... Campo Grande. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. roçando. Campo grande eu lá deixei, até o chão de Mato Grosso, não sei quando eu voltarei. Vou levando para sempre uma lembrança. Eu vou chorar de saudade, chegando em Porto Esperança, nos campos verdejantes, que dá abrigo aos viajantes. Campo Grande sempre foste hospitaleira, quem te viu jamais te esquece, Campo Grande és brasileira. Dos campos verdejantes, que dá abrigo aos viajantes, Campo Grande sempre foste hospitaleiro, quem te viu jamais te esquece, Campo Grande és Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece. O professor Júlio César Rezende garimpou e mandou para mim Raul Torres e Florencio, Campo Grande. É uma raridade, viu? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza tudo, prepara, faz a festa, mas chega na hora da música e você tem que procurar gente que entenda o assunto, né? Senão você pode dar com os burros na água, viu? A RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos de existência que faz exatamente isso, intermediação com artistas para levar para o seu evento. Você pode ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, que a RBM tem o artista do tamanho do seu evento. Você leva, por exemplo, a Internacional Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e a estrela da companhia, o Amado Batista. 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Essa música tá fazendo o maior sucesso. Bruno e Marlon, participação de Gino e Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei.

até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Aqui Mora Gente, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, para Abadia Oposição. É um site que tem lá em Abadia dos Dourados, né? Que faz oposição ferrenha ao prefeito lá. Você sabe que é importante isso para a cidade, né? Tem que ter oposição. Se não tiver oposição, não tem freio, né? Então tem que ter os lados antagônicos. A gente só espera que a disputa se dê em níveis civilizados, né? A política é uma arte, e não é uma arte da truculência, é a arte da negociação. Quem foge disso aí deixa de ser político e passa a ser qualquer outra coisa menos político, né? Música nova, ela é bonitinha demais da conta. Paula Fernandes, com a participação de Chitãozinho e Chororó, Pegando Lágrimas. Meu amor, quando você se foi, levou junto também minha paz. Só naquele instante percebi que pra me redimir era tarde demais. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. Vou bater da porta ao sair. No peito eu já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagir. Agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Paula Fernandes e Chitãozinho e Chororó, Pegando Lágrimas. No próximo bloco, Eli Camargo, Bruno Marrone, Itaeme e Tiago. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar.

lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir, sua boca dizendo te quero pra mim. Que me esperou, que tava com saudade, amor. As músicas mais tocadas do Brasil na atualidade, Taíme Thiago, Coração Apertado. Comadre, no próximo bloco vou te ensinar a fazer pão de mandioca. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, mas o tempo está passando depressa demais, ó. Já tá, acabou o mês de setembro. Amanhã já é outubro, né? E amanhã eu tô fazendo 27 anos de casado com a mesma mulher. Porque tem gente que tem 40 anos de casado, mas com 3, 4 mulheres diferentes. Eu uma só. Rapaz, eu dei sorte demais. Eu casei bem demais da conta. Minha mulher, coitada, não deu a mesma sorte que eu. 37 anos de casado. Nos dias de hoje não é brincadeira, não. E para comemorar, vou te ensinar, compadre, pra você fazer um pão de mandioca. Ó, você vai precisar de 250 ml de água, uma colher de sopa de sal, dois tabletes de fermento para pão, duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de leite morno, uma e meia xícara de chá de manteiga, quatro ovos mal batidos, um quilo de mandioca cozida, oito xícaras de chá de farinha de trigo. Vou repetir: 250 ml de água, uma colher de sopa de sal, dois tabletes de fermento para pão, duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de leite morno, uma xícara e meia de chá de manteiga, quatro ovos mal batidos, um quilo de mandioca cozida, oito xícaras de chá de farinha de trigo. Numa xícara você vai desmanchar o fermento com duas colheres de açúcar e o sal em 50 ml de água e deixa à parte. No restante da água você desmancha a xícara de açúcar, os ovos, o leite e a manteiga derretida. Junte o fermento, que deve ser bem incorporado, e a mandioca amassada. Aí você vai mexer até a mandioca ficar bem misturada aos demais ingredientes. Por último, você vai adicionando a farinha de trigo até soltar das mãos. Sove, só vai dar aquela surra boa, né? Até ela ficar bem macia e poder enrolar. Se necessário, ponha mais farinha. Aí você vai fazer o seguinte: você vai fazer bolinhas do tamanho de um ovo de galinha, ou maior se você preferir, né? Aí você põe numa assadeira polvilhada com farinha de trigo e deixa crescer, deixa lá. Aí você vai assar em forno moderado por meia hora e depois aumente o fogo para dourar. Agora, para saber se está na hora de levar ao forno, você põe uma bolinha de massa de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro dentro de um copo com água na temperatura ambiente. Quando a bolinha subir, você pode levar os pães ao forno para assar. Tá vendo o truque aqui? Você fez a massa está lá descansando. Aí você, para saber se já está na hora, você pega um pedacinho, faz uma bolinha, põe dentro de um copo d'água e fica esperando. A água não pode ser gelada, não. Água natural. Quando a bolinha subir, você pode levar os pães ao forno para assar, viu? Na verdade, tá, aqui do jeito que eu estou vendo aqui, está parecendo é pão de queijo. Pão de queijo, só que aqui é pão de mandioca, né? E não tem queijo, não tem aqui não. Tá bonito, viu? Tá bonito. Comadre, experimenta isso, fica bom, depois você me conta, viu? Pão de mandioca, esse povo inventa é coisa, né? Música nova de Henrique e Juliano, Cuida Bem Dela. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente daquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas o incapaz ser o que ela sempre quis. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Henrique Juliano, Cuida Bem Dela, para Antonieta Carvalho, de Palmas, no Tocantins, onde o nosso programa passa na Criativa FM, do meu amigo Gil Modesto. Essa dupla, Henrique e Juliano, eles são daqui de Palmas, né? Fazem muito sucesso, agora estão fazendo sucesso no Brasil inteiro, mas o sucesso deles começou aqui em Palmas, no estado do Tocantins, onde eu estou já há bastante tempo. Rapaz, a gente não vê o tempo passar, mas eu já tenho um ano que eu estou indo e vindo para Brasília, agora já tem umas 3 semanas... que eu estou aqui, só volto a Brasília no dia 4, que era o dia 5 que eu voto lá em Brasília, né? E no mesmo dia 5, que eu retorno para cá também para concluir o trabalho que nós estamos fazendo aqui.

contigo. Amar você e também ser amado. Cigana, vem pra perto de mim. Você pode ler a minha mão. É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, venha dizer que sim, sim. Na hora em que você quiser, eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Cristiano Neves, Cigana dos Olhos Negros. Esse menino tá crescendo muito, né? Eu nunca vi ninguém gostar de gravar igual ele, né? Quando ele termina um disco, ele já começa na outra semana a fazer outro. Esse ano acho que já fez uns três, né? E vai estar fazendo muito sucesso por aí afora. É talentoso, é compositor, é cantor. E o grande ídolo dele é o Amado Batista. Ele tá indo na mesma toadinha do Amado, né? Tá sempre fazendo sucesso, sempre. E o Ademir, que toma conta da carreira dele também, é um menino esforçado, né? Um abração para o Cristiano Neves e muita saúde para você e muito sucesso. No próximo bloco, eu tenho um salmo maravilhoso para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Gente, daqui a 5 dias tem as eleições. Cuidado, viu? Cuidado, olha lá em quem você vai votar. Não vende seu voto, não. Às vezes você pega um benefíciozinho curto, você vai pagar caro por isso. Porque o político que compra voto, ele não tem compromisso nenhum com o eleitor. Escolhe um político daqueles que tem. Porque é o seguinte, só aparece no noticiário os maus políticos. Mas existem os bons políticos. Com certeza, eu conheço muita gente, né, que está na política por idealismo, que não precisa da política, que está com a vida arrumada, e resolveu dar a sua contribuição. Procure um desses candidatos aí, vote, entendeu? Você escolhe. Os meus já estão arrumadinhos. Agora eu só renovo um pedido. Gente, pelo amor de Deus, ficha suja não, tá bom? Mais uma vez eu quero me desculpar com os aniversariantes de hoje. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo pegar no Facebook a relação da turma que está fazendo aniversário hoje, né? Então, aqueles que estão aniversariando hoje, que fazem parte do Facebook, ou simplesmente ouvem o meu programa, eu quero que vocês se sintam homenageados. Eu quero desejar a todos muita paz, muita saúde, muita luz, muita harmonia, viu? E eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 75. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 75. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Que beleza, nesse Salmo 75, na voz da Márcia Ferreira, são 30 salmos que ela gravou num CD.

Daniel, do outro lado do rádio, para o Arquimedes Souza, de Vazante, nas Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa nas madrugadas, né? Nas madrugadas lá de Paracatu, pela Boa Vista FM 96,5. O meu amigo Luiz Flávio, meu conterrâneo de Coromandel, que mora lá em Paracatu e agora faz parte do nosso Facebook. Ô Luiz, um abração para você, viu? Um abração para meu amigo Humberto Neiva, para o Haroldo Dairel, aquela turma, meus conterrâneos de Coromandel, né? Muita gente de Coromandel que mora lá em Paracatu. Eu gosto, ainda mais agora que eu arranjei um parceiro bom demais, que é o Humberto Neiva, né? Gosto demais da turma dele, da SUS, da familiagem toda. A coisa melhor do mundo é a gente conviver com gente boa, né? Já que eu estou em Paracatu, vou chegar em Coromandel. Relembrando Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, o avô do João, Cleiton Aguiar, uai! Acontecer o que eu estou pensando, o mundo fica escuro e o sol não sai, as grandes cachoeiras vão cair pra cima, no dia em que o mineiro não falar uai. Um ônibus de Minas e outro de Goiás fazia um horário muito apertado, e logo na divisa deu uma trombada, e foi só uai pra todo lado. Verdade quebra o jejum, comendo logo cedo ele se sente bem. Eu sempre levantava de madrugadinha, lavava o pescoço e comia um trem. Depois das 5 horas eu já subvertia e vinha pros caminhos junto com meu pai, e voltava de tarde com os trem no bolso e a cabeça cheia de tanto uai. Caro conterrâneo, não me leve a mal por essa brincadeira que não tem maldade. Achei por intermédio da palavra uai a forma mais alegre de falar saudade. Você que me pergunta uai o que é, depende da maneira que a pergunta cai. Segundo o dicionário lá da minha terra, esse tal uai quer dizer uai. Nasceu um garotinho na rua de Ripa, o nome que lhe deram quase deu inguiço. Deu uma sapituca nos parentes dele, a cidade inteirinha só falava nisso. Uai, mané capanga, que trem doido é esse? Um padre João Ribeiro, uai, o que que tem? O filho do Mutuca já foi batizado, é Joaquim, uai, de Oliveira Trem. Relembrando Goiás, Cleiton Aguiar, uai, para o Pedrinho do Simval, lá no Coró, lá no posto Petrobras, né? Gente, a vida do artista é custosa demais, porque o meu neto está morando em Coromandel, e ele foi para Brasília, passou 2 semanas em Brasília, e eu aqui no Tocantins não vi ele. Ele me liga, vovô, você não vem me ver não, o coração corta, vai fazer o quê? Ei, a vida é boa, mas é custosa demais. A frase irretocável do programa de hoje é de Martha Miller. Viver é escolher caminhos. Viver é escolher caminhos. É a frase irretocável da Martha Miller. Eu sempre disse isso para meus filhos. Ó, gente, falei para meus filhos, ó, a vida da gente é o seguinte, é uma folha em branco e você está com a caneta na mão. Você que vai escrever. Você que vai escrever. Use seu livre-arbítrio, né? E é isso que a Martha Miller escreveu agora. Viver é escolher caminhos. Aí, quando você escolhe o caminho errado, tem custoso demais da conta. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Luiz Henrique e Léo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão agora está em novo dia e novo horário. Era terça-feira às 23 horas, passou para sexta-feira às 10 da noite, com repeteco no domingo também às 10 horas da noite. Pessoal que de fazenda, pessoal do interior que pega pelas parabólicas, achou bom que eles gostam de deitar mais cedo, né? Então agora ficou 10 horas, está numa hora boa. Se você não tem ainda na sua cidade a Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. A única empresa, a única televisão de assinatura que não transmite a Rede Brasil ainda é a NET, né? E eu, enquanto a NET não transmitir, eu vou falar para vocês, larga a NET e pega uma dessa aqui, né? Até eles resolverem transmitir o nosso programa. Enquanto isso, você vai aí para TV Oi, TV Claro, a Sky, TV Vivo, GVT, CTBC, compra parabólica, larga essa NET para lá. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Luiz Henrique e Léo, Ritual da Pegação. Qual será a próxima vítima da noite? Pode ser você. Pode ser você, eu vou te enfeitiçar com a magia do meu beijo. E lá no meu quarto tudo pode acontecer. Ingrediente da poção é sua roupa. O chão do quarto vai virar um caldeirão. A sua roupa vai pro chão peça por peça. E assim começa o ritual da pegação. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Te enlouquecer, te dar prazer. Pode ser você, pode ser você. Eu vou te enfeitiçar com a magia do meu beijo. E lá no meu quarto tudo pode acontecer. Ingrediente da poção é sua roupa. O chão do quarto vai virar um caldeirão. A sua roupa vai pro chão peça por peça. E assim começa o ritual da pegação. Te enlouquecer, te dá prazer, te namorar. Te dá prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Te enlouquecer, te dá prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Te enlouquecer, te dá prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção. Te enlouquecer, te dá prazer, te namorar. Te dá prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Tome a poção do amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Luiz Henrique e Léo, Ritual da Pegação. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, você liga lá, vai atender alguém lá na rádio. Eu não fico lá não, viu gente? Mas se alguém vai atender lá, você fala, ó, eu queria pedir uma música que tocou na discoteca do Cleitão aí, o Luiz Henrique, o Léo e tal, etc. E serve também para você fazer contato comigo, para pedir oração, para sugerir uma música. O programa eu faço para você, você manda aqui, na hora que você quiser é só ligar. 61-3532-6993, e pode mandar também pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, ou então entrar no meu Facebook. Se você for pedir para adesão, você pede no perfil número 2, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Hoje vocês vão ter uma overdose de boa música e uma overdose de talento. Infelizmente, ele não está mais entre nós. a Faculdade da Música apresenta o mestre Emílio Santiago Ronda. Olhares espio em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, alegria me dá, nele você está. Se alguém me diria, existe, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de samba da Avenida São João. Alguma coisa acontece no meu coração e só quando cruza a Ipiranga Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegância discreta de duas meninas. Ainda alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso, avesso do avesso. O povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que é rico, que destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas e florestas, teus deuses da chuva. Novos bailes por ser na tua garota.